a esperança. Tenha fé, Deus pode te ajudar. A tempestade pode ser bonança. É só acreditar, a vida vai mudar. E lembre, Deus jamais te deixou só. Sempre está cuidando de você. O anjo dele acampa ao seu redor e luta todo dia pra te defender. Na sombra desse Deus onipotente, tenha fé, siga em frente. Deus batalha por você. Atravesse o rio, cante a vitória, pois Deus muda a sua história. Você nasceu, foi pra vencer. Não desista, não desista. Vence quem não para de lutar. Não desista, não desista. Essa tempestade logo vai passar, pois na força e no poder de Deus você é forte e tem autoridade pra vencer a morte. A fé é uma arma em suas mãos. Debaixo da unção de Deus, você já tem a pedra pra acertar o gigante. Entenda, Deus é tua salvação. Na sombra desse Deus onipotente, tenha fé, siga em frente. Deus batalha por você. Atravesse o rio, cante a vitória, pois Deus muda a sua história. Você nasceu, foi pra vencer. Não desista, não desista. Vence quem não para. Não desista, essa tempestade logo vai passar, pois na força e no poder de Deus você é forte e tem autoridade pra vencer a morte. A fé é uma arma em suas mãos. Debaixo da unção de Deus, prossiga avante. Você já tem a acertar o gigante. Entenda, Deus é tua salvação. Não desista, não desista. Vence quem não para de lutar. Não desista, não desista. Se no poder de Deus você é forte e tem autoridade pra vencer a morte.